Pois somente seria muito para ti. Ele te diz: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar. See you.